chocou. E os canibais, os tribunais devoram pedaços de tempo e espaço. Pra consolar, ao não dar, o morrer de gesso não vai me salvar. Castelo de carta, cartas na mesa e um som. Jesus Cristo, boneco de gesso, boneco de gesso. Para o poeta, o vagabundo, o templo pagão, o cristão é espada de amor camuflada, toda conquista é um rosário de dor. Para o perdedor, um rosário de dor. Castelo de carta, cartas na mesa e no chão. Jesus Cristo, boneco de gesso, boneco de gesso. Jesus Cristo, boneco de gesso, boneco de gesso.